Nego Chico convidou pra mim fazer uma matança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Eu vou repartir meu boi enquanto a lua não mingua. Eu vou repartir meu boi enquanto a lua não mingua. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino a língua. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino a língua. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico traz a faca, traz o peso e as balanças. Nego Chico traz a faca, traz o peso e a balança. Mas eu quero paciência, quero que não se aborreça. Mas eu quero paciência, quero que não se aborreça. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino a cabeça. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino a cabeça. Eu não vou vender fiado, porque não me adianta. Eu não vou vender fiado, porque não me adianta. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino a garganta. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino a garganta. O freguês que está vexado, eu peso a carne sem osso. O freguês que está vexado, eu peso a carne sem osso. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino o pescoço. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino o pescoço. Nego Chico perguntou pra fazer uma matança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Este boi eu vou vender, todos me prestem atenção. Este boi eu vou vender, todos me prestem atenção. Quem quiser comprar, eu vendo fígado, bofe e coração. Quem quiser comprar, eu vendo fígado, bofe e coração. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico traz a faca, mas o que eu digo é assim. Nego Chico traz a faca, mas o que eu digo é assim. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino cupim. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino cupim. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico matou o boi. Eu vi meu boi dar um tombo. Nego Chico matou o boi. Eu vi meu boi dar um tombo. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino o lombo. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino o lombo. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico traz a faca, traz o peso e a balança. Nego Chico traz a faca, traz o peso e a balança. Eu quero ver o freguês qual o lado que ele quer. Eu quero ver o freguês qual é do lado que ele quer. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino filé. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino filé. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico traz a faca, traz o peso e a balança. Nego Chico traz a faca, eu quero, mas é aquela. Nego Chico traz a faca, mas eu quero, é aquela. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino a costela. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino a costela. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Eu vou vender o meu boi, eu não deixo pra amanhã. Mas eu vou vender meu boi, eu não deixo pra amanhã. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino a chã. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino a chã. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico traz a faca, se a deu boto na lista. Nego Chico traz a faca, se a deu boto na lista. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino a paulista. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino a paulista. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Eu já falei em todas as partes, falei até no cupim. Já falei em muitas partes, falei até no cupim. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino patim. Quem quiser comprar, eu vendo do ouro fino patim. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Pego a tripa e pego o bucho pra fazer uma buchada. Pego as tripas e pego o bucho pra fazer uma buchada. Do couro eu faço um sapato e dos pés uma panelada. Do couro eu faço um sapato e dos pés uma panelada. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico convidou pra fazer uma matança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Nego Chico traz a faca, traz os pesos e a balança. Mas eu reparti meu boi, agora esteja avisado. Mas eu reparti meu boi, agora esteja avisado. Eu só não vendo a rabada, porque essa vai ser guardado. Eu só não vendo a rabada, porque essa vai ser guardado. Nego Chico convidou